você manda. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícia de você manda. Tenho saudade de Campina Grande, da Lagoa dos Canários e do Zé Pinheiro, dos banhos do domingo no Bodogongó, de Zacarias Cotó, banho no Luzeiro, lembrando a Borborema, passo o dia inteiro, e veio a tudo velho na imaginação. Não esqueço o serenato que fiz no Imboca e as modinhas de Bioca com seu violão. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Ainda recordo o Zé Iracema, Zé Tefoldo Paulistano no dia de jogo, com o 13 velho galo lá da Borborema, que jamais teve um problema, pegava fogo. Tenho lembrança de Pedro Macaco, que só era homem fraco quando olhava o céu. Não esqueço de Napolo, Escola Bode, como é que a gente pode esquecer o céu? Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Lembro ainda Cabo Marinheiro, que estava de sorteiro, estava de verdade. Jamais esquecerei todo o movimento do picado 100% da liberdade. Saudade de Cristino, de sua fruteira, também do pastorio de Chico Macaíba. Carnaval de Neco Belo que não volta mais, saudade de Campina Grande, Paraíba. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Ai, que saudade de Campina Grande, peço notícias se você mande. Lembro ainda Cabo Marinheiro, ei, cabra de tordeiro, tava de verdade. Jamais esquecerei todo o movimento, o picado 100% da liberdade. Saudade de Cristino, de sua fruteira, também do pastorinho de Chico Macaíba. Carnaval de Neco Belo que não volta mais, que saudade de Campina Grande, Paraíba. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se você mande. Ai, que saudade de Campina Grande, peço notícias se você mande. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias se